Brota no Hamashi, eu já tô no Mine. Skype tá geral te esperando, os amigos tá tudo online. Brota no Hamashi, eu tô no Mine. Brota no Hamashi, eu tô no Mine. Sexta-feira chegou, não tô com sono. Quero bater um Mine com meus parceiros. O server tá aberto 24/7. Os cria tá fazendo a base, testando o resource back. Fera do esquema com a manizinho no talo. Me perguntou uma receita, pode crer que eu te falo. Tô tipo mestre do game, até os creeper tem. Terminei uma casa no pique Venex. Sua mina vem comentar. Relaxa que eu tô no Mine. Loguei no pirata pra poder usar a skin que é do Monark. Ponte, ponte, nós cantar no Mine. Ponte, ponte, nós cantar no Mine. Escavando as minas pra poder pegar pack de ferro. Construir uma armadura pra enfrentar o Herobrine. Mine sem mod não é mais Mine. Mod mó creators pra matar lobisomem, porque é mais chave. Sempre que eu jogo Mine, me sinto no céu. Porque em casa nós tem nada e no Mine tem diamante. Enquanto nós faz dever de casa, tá pensando em como fazer casa com redstone e construir um bordel. Sua mina vem comentar. Na casa, não é lançar hit, só porra é pesada. Sabe de nada, então pega no Mine. Essa beat foi feita no Mine. Fudo minha beat quando jogo meu Mine. Manda mensagem, mas tô offline, que eu tô o dia inteiro online no Mine. Yeah, mó saudade. Época do Mine batia saudade. Meu coração bate com vontade quando eu lembro do Mine que era a vontade. Eu e meus brothers no Mine. Eu e meus brothers no Mine. Cada vontade, um passo que é dado. Minha vida continua, mas eu tô no Mine. Yeah. Cada bloco um passo, em cada passo dado. Bloco colocado, constrói legado. Liga CPU, que pode estar baixado. Intimidade presente, eu lembro do passado. E a fase tem um toque, eu tô lembrado. Coração aperta forte, nosso corpo era fácil. Só pra custa aquele forte, passa a noite focado. E arrependido que nada, play tudo saudade. Toca Skype, compra Ramash com o Mine à vontade. Tira teado, server baile. Os bulinados caem embaixo do squad. Toma vontade, no server de Mine. Amigas astrelado no Mine. Então patroline, vem invite. Deita agora, os criados. Cria do Mine, cria do Mine. Chama no Skype, baixa a marcha. Tava até tarde, junto do Mine. Os boladão, peita, hero, Mine. Pedro a marcha pra louca na base. Gangue da Ardola, clicando com vontade. Baixa uma bola que swag tá no Mine. Baixa uma bola que swag tá no Mine. Yeah, continua o legado que o cria tá alugado. Geral pilhado, que serve no alugado. Isso tu quer X1, nem vem com essa otária. Que o bonde do Mine, 3 vezes seu rabo. Na onde? Skype, geral do beat a monte. Swag, play de Mine, chapa de Danone. Cuidado que espadado vai vir de monte. Então tô. Vem comentar.